uma vez, uma estrelinha que brilhava lá no céu veio brilhar aqui na terra. Nasceu uma criança, era lindo seu sorriso, seu olhar é de esperança, nova era ia surgindo. Tantas barreiras enfrentou, não desistiu, sempre lutou, e as armas que lhe sentiu